Temos que ser criança pra poder sonhar, ver o mundo com cor, aprender a voar. Na cabeça mil ideias, no coração liberdade. Acreditar no impossível é parte da verdade. Na adolescência a vida quer nos testar. É hora de cair, levantar e arriscar. Com um pé na ousadia, outro na emoção, vivendo intensamente cada sensação. Tem que sonhar, tem que tentar, tem que crescer sem se apressar. Tem que errar pra aprender e entender que tudo tem seu lugar. Ser maduro é saber dosar entre o céu e o chão, saber caminhar. A vida é o equilíbrio, é saber sentir e nunca, nunca deixar de existir. Na fase adulta o mundo pesa um pouco mais, as contas, as escolhas, os porquês, os finais. Mas ainda carrego no bolso um pedaço de ilusão e um coração rebelde contra toda pressão. Quando a vida me confunde, vou lembrar da criança em mim, do adolescente que eu sou seguir e do adulto que soube persistir. Tem que sonhar, tem que tentar, tem que viver, tem que acreditar, tem que errar pra entender que ser feliz é saber se encontrar. Ser maduro é saber dosar entre o céu e o chão, saber caminhar. A vida é um sopro, então vamos sorrir com coragem pra cair e seguir. Temos que ser criança pra sonhar, adolescente pra arriscar, adulto pra pôr o pé no chão e maduros pra amar sem condição.